O homem quer mudar o mundo, mas se sente inútil sem uma mulher. O que seria da arca de Noé se do seu lado não tivesse uma de fé? Hoje tá difícil, uma que fecha na estrada. Imprevisível como achar um tesouro sem mapa. Cansadas do destino, com o coração cheio de mágoa. Copo sempre vazio, deste lado desce igual água. Só pensa em viver, pois não há tempo pra perder. Nada que tu disser a fazê-la amar você. Quando se entregou era mais pura e verdadeira. Hoje só quer compartilhar sua vida de solteira. Ela não quer se apaixonar, mas hoje ela quer se entregar. Seu beijo me faz flutuar, mordendo os lábios sedenta, querendo me amar. Ela não quer se apaixonar, mas hoje ela quer se entregar. Seu beijo me faz flutuar, mordendo os lábios sedenta, querendo me amar. Mas não que ela precise. Ama ser desejada, a luz acesa, ela se exibe. Uma noite com ela é só uma página de um livro. Compositor fica perdido com seu improviso. Suas atitudes ensinaram ser sozinha. Não confia em ninguém nessa vida sombria. Não se ilude com amiga, não coleciona inimiga. As ondas do mar são suas melhores companhias. O jogo é difícil, ela não cansa de tentar. Esse é o seu caminho e não vai ter como escapar. Sempre soube que a vida não iria ser moleza. Aprendeu a crer em Deus, não nos corruptos da igreja. Ela não nasceu rica, mas nasceu pra vencer. Tudo que ela não tem é tudo que ela quer ter. Brigando com o destino, concluindo suas missões. Quando chega só espera que Deus não feche os portões. Cansou de ser a âncora, hoje é a correnteza. Não existe nada que impeça sua natureza. Também sou sozinho e simplifico com clareza. Sempre que tu quiser, nossa chama vai estar acesa. Ela não quer se apaixonar, mas hoje ela quer se entregar. Seu beijo me faz flutuar, mordendo os lábios sedenta, querendo me amar. Ela não quer se apaixonar, mas hoje ela quer se entregar. Seu beijo me faz flutuar, mordendo os lábios sedenta, querendo me amar.